Introdução ao workshop número 445. Há uma enorme quantidade de conhecimento neste maravilhoso workshop dado pelo Sr. Cash, que traz muita alegria para um verdadeiro buscador de conhecimento. O workshop começa aprofundando o conhecimento sobre transmutação e como ela funciona, depois mais sobre a nova tecnologia de transporte pelas bolhas de gás e por que isso foi introduzido agora. Finalmente, há um belo ensinamento sobre o deutério e sua importância na transmutação dos elementos do corpo. E há muitos pequenos pedaços de conhecimento no meio do workshop, como: eu vim aqui como uma alma em uma bolha e vou sair como uma alma em uma bolha. Quando vi pela primeira vez um gancho sendo criado pelos campos e de repente aparecendo na água, algo me tocou no fundo, era pacífico e ainda assim chamou minha alma para a atenção. Não sei o que isto é, mas sei que vai afetar profundamente minha vida. E de certa forma, foi amor à primeira vista. Hoje o Sr. Cash liberou o conhecimento que o que fizemos ao fazer nosso gancho é exatamente o que a unidade de aprimoramento de voo em Linz está fazendo conosco. A energia dos ganchos é a mesma que a nossa alma, e os ganchos que vemos na água são como o nosso corpo, não há diferença. Na unidade de aprimoramento fazemos de você um gancho e depois o transferimos para outro lugar para que você manifeste uma fisicalidade na dimensão do ambiente em que chega. Só de ler essas palavras, nos coloca em um lugar de silêncio. Outra explosão de luz. A propósito, você já se transmutou quando disse que foi para a lua e sentiu a areia. Sim, você se transmutou, mas não manifestou a fisicalidade. Esse é o próximo passo. Não era imaginação. Você estava realmente, verdadeiramente lá. Há vários ensinamentos importantes neste workshop que você deve ouvir várias e várias vezes e observar também os desenhos nesse workshop. Vou tentar trazer os pontos principais aqui. Acho que você poderia passar meses e até anos neste workshop e nunca se cansar dele. Primeiro, no processo de transmutação, como é que quando você chega ao seu destino, você está todo intacto, sua alma, sua fisicalidade e a emoção da pessoa que faz a viagem? Você não quer acabar em algum lugar não tendo as informações corretas. Isso vai junto com quem você é. Tudo isso é feito através da memória da alma. O exemplo é a experiência da laranja e do copo, onde, sem saber, transmutamos o sabor e a emoção da laranja para a água e podemos sentir o gosto dela. O próximo grande ensinamento foi como viramos a alma do avesso para enclausurar a fisicalidade. Quando isto acontece, ainda mantemos um vestígio da alma do homem no centro da cabeça. É assim também que voltamos para o nosso corpo. No passado, ele treinou os buscadores de conhecimento como transmutar, então precisamos encontrar esses ensinamentos. Mas o segredo que ele disse era que o plasma mais forte dá ao mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Assim, a alma do homem que se expandiu para cobrir a fisicalidade dá para aquele vestígio da alma do homem no centro da cabeça, que é mais fraca em força. Se você aprender isto, você pode transmutar em qualquer lugar no universo. Poderíamos praticar visualizando isto e sentindo a troca de energia. Depois, há as múltiplas almas do esquizofrênico, e agora cada uma dessas almas pode manifestar uma fisicalidade própria. Isto é o mesmo quando fazemos um ganho, uma mistura de metais. Você obtém ganhos separados dos componentes do metal que você usou para fazer aquele ganho, e os ganhos estão ali. Isto é o que acontece quando confiamos nossas almas a um capitão para nos transportar através do universo. Quando a alma do homem deixa o corpo, ela transfere informações para as células do cérebro que ela passa por cima. É uma transferência de campo. Chamamos isto de lembrar dos nossos sonhos, mas na realidade é uma experiência real. Vivemos uma vida esquizofrênica entre a alma e a fisicalidade. O Sr. Cash é o Mete, porque ele pode explicar o conhecimento da criação. Ele vem da fonte, não das frações e divisões do plasma da maneira como nós fazemos. A alma se expande através do corpo com um espectro de campos e se esses campos combinarem com os hormônios, você experimentará essa emoção. Passemos então agora para as bolhas de gás. As unidades de gás são mais uma nova tecnologia. Isto pode ser difícil de acreditar, mas você, sua alma, pode entrar em uma bolha de gás e viajar pelo universo. Não apenas isto, mas também um planeta inteiro pode ser colocado em uma bolha e ser transportado. Isto já foi comprovado, e um planeta foi evacuado para a segurança usando este método de transporte da bolha de gás. O Sr. Cash sabe onde vive esta raça. Durante muito tempo ele nos falava sobre a gota e o tanque de peixe. Essa gota é a bolha de gás que transporta a alma do peixe. Então, na água, o peixe decide se deve se manifestar como um peixe ou não. Uma coisa boa é que podemos usar a bolha de gás para transportar toda a nossa família para outra posição, se ficarmos em perigo ou não gostarmos da situação em que nos encontramos. Isso nos dá total liberdade para sermos quem queremos ser. Vamos finalizar aqui com um ensinamento sobre o deutério. O hidrogênio não tem nêutrons e um próton. O deutério tem um nêutron e um próton. E o trítio tem dois nêutrons e um próton. O deutério fica no meio, entre o hidrogênio e o trítio. Quando há excesso de energia plasmática, é dado ao hidrogênio porque ele não tem um nêutron, para que possa assim receber energia. Quando a energia é necessária, ela pode ser retirada do trítio, porque ele tem dois nêutrons, que é uma espécie de excesso ou armazenamento. Isto é feito no estado plasmático, e o deutério fica no meio para equilibrar a condição. Este mecanismo é usado nas glândulas, como a tireoide, o tálamo e o timo, para transmutar a linfa no que o corpo precisa no momento, por exemplo, cálcio ou potássio para os tecidos musculares. É um processo de transmutação. O mesmo comportamento ocorre no carbono 14. Quando você se torna a força da alma do Criador, você tem acesso ao conhecimento da criação. Por favor, junte o maior número de pessoas possíveis para ir para a Lins para o processo de transmutação, para nos ajudar a dar o passo final em direção à compreensão da paz mundial. E, por favor, estude este workshop. Obrigado por ouvir. Resumo do workshop número 445. As unidades de energia e gás trouxeram uma nova fase ao trabalho da Fundação Cash. Muito em breve introduziremos novos sistemas que serão adicionados à coleção das unidades de aprimoramento, onde poderemos transmutar a vida de uma posição para outra. Isso significa que podemos transmutar um objeto, uma pessoa ou uma condição de um sistema para o outro. Estamos à procura de voluntários para iniciar esses testes de transmutação. Não é um de volta para o futuro, como no filme, ou o que quer que você queira chamar. É uma transmutação, onde transferimos a essência da vida. Significa que transferimos o conteúdo dentro da pele do homem e a alma dentro dela. Neste processo, a alma se torna um envelope e o corpo, o conteúdo. De certa forma, estamos entrando em um conhecimento muito desconhecido, mas ao mesmo tempo estamos entrando no conhecimento do Criador. Conhecido pelo Criador, compreendido pelo mundo da criação. Será muito interessante porque enforcaram o primeiro homem que disse que a Terra era redonda em um poste. Agora você pode imaginar o que o clero faria se eles pudessem colocar suas mãos em mim, especialmente se eu lhes dissesse que nós transmutamos através da alma. Mas em todo caso, o homem tornou-se mais mente aberta. Ele entende mais conhecimento no passo em direção ao conhecimento da criação. Agora que entramos na fase de transmutação, isso se tornou uma realidade, não é mais um sonho. Isso significa que não transferimos o corpo, mas transmutamos a energia, e para fazer isso requer um vasto conhecimento da criação. É preciso ser capaz de condicionar isso para que tome forma da maneira correta, e para isso é necessário mais conhecimento. Mas conhecimento não de nós temos o conhecimento, mas dos buscadores de conhecimento que trabalham conosco, para que eles entendam isso e sejam capazes de realizar isso. Então eles serão capazes de trazer a mudança no próximo passo no conhecimento do homem. Isto é importante para nós, porque quando carregamos o homem, temos que ter certeza de que carregamos todo ele, sua emoção, sua confirmação de existência e sua memória. A memória no mundo do homem está no cérebro do homem. Mas onde está a memória da alma? Como confinar e trazer a dimensão da memória da alma para a dimensão da fisicalidade do homem? Pela primeira vez permitimos que a parte física do cérebro se conecte à parte energética da alma, que também está no cérebro. Isto nunca foi entendido antes. Se dizemos que a alma se lembra onde está a mãe e agora pode se conectar com ela, ou onde o pai que morreu há 20 anos, onde sua alma está agora e pode se conectar com ele, isso significa que a alma tem memória. A alma se conecta com o resto da criação através de sua memória. Foi assim que a alma reuniu a energia. Como dissemos, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Se um homem tem um cérebro e uma memória, então isso tem que estar em uma estrutura não tangível, na dimensão da alma do homem. Um dos maiores problemas para o desenvolvimento futuro de transmutação é poder levar a memória e a informação da alma através do processo de transmutação. Não adianta levar o homem sem sua memória, sem que ele se lembre quem e o que ele é e aonde ele está conectado. Ao mesmo tempo, é preciso manter a conexão entre a memória do homem e a memória da alma. Você não quer acabar em outro lugar que você não esperava, tendo uma informação diferente sobre quem você é, ou que não é relevante para a fisicalidade que você carregou. Mas ao mesmo tempo, como a alma muda quando o corpo passa pela transformação para se ajustar ao novo ambiente, o que acontece com a memória das células do corpo do homem? Isso significa que, se, por exemplo, pousarmos na Lua, onde não há oxigênio, será que ainda precisamos dos pulmões? Se não houver água para beber, será que ainda precisamos do sistema digestivo? Não se pode levar comida da Terra para ter na Lua. Você vai viver como um homem da Lua lá. É o mesmo com qualquer outra posição que você vá no universo. A água para nós na Terra é um modo de vida, mas em outra posição no universo pode ser uma máquina de matar naquele ambiente. No processo de transmutação, como nosso corpo se transfere de um lugar para outro? E até que ponto o homem vai entender isso? É como eu jogá-lo para fora de um submarino nas profundezas do oceano. O que vai acontecer com você? Você mudaria? Se eu o colocasse fora do submarino em uma dimensão do homem físico, você morreria da pressão e da falta de oxigênio em poucos segundos. Mas se eu o jogasse para fora do submarino na dimensão da alma, você viveria. Esta é a diferença. É a mesma coisa se eu te coloco no oceano na dimensão da fisicalidade em um ambiente altamente ácido. Você queimaria do ácido. Mas na dimensão da alma, você é energia. Então você transmutaria. Você se ajustaria e se conectaria às energias do ácido e isso lhe permitiria viver. Você transfere essas informações de volta à fisicalidade e a fisicalidade instantaneamente toma a forma necessária para você sobreviver naquela posição. Se você transmutar para viver entre os camarões, você conheceria o estilo de vida do camarão que vive em uma condição ácida nas profundezas do oceano. E você não precisa de milhares de anos de mutação para fazer isso. A mutação vem da necessidade de sobrevivência através da informação e da energia da vida existente naquele ambiente. É transferida instantaneamente para a alma e para a fisicalidade do homem. Isso significa que você toma imediatamente a forma que sua alma precisa naquela dimensão para sobreviver e para sobreviver naquele ambiente. Para se adaptar a um novo ambiente ou a um novo tipo de alimento, é preciso a fisicalidade de milhares e até milhões de anos de evolução. Muitas pessoas morrem de diferentes cânceres porque a espécie está se adaptando às novas condições. O homem evolui através de cânceres evolutivos. Mas quando vamos instantaneamente para uma nova posição no espaço, você não tem essa chance de passar pela evolução. De quanto conhecimento precisamos para podermos passar por este processo quando transmutamos instantaneamente? Este processo de adaptação a novos ambientes tem que ser instantâneo e na memória e no DNA do homem. O DNA se lembra das mudanças, o que era necessário para sobreviver. A mudança que o DNA e o RNA passam durante a transmutação está no nível de energia da alma do homem. É transferido instantaneamente para o DNA físico naquele momento e na posição de chegada. Este processo é o único caminho para que o homem se torne um verdadeiro viajante do espaço. Caso contrário, ele permanecerá nas antigas formas retrógradas de viajar de um ponto a outro através dos OVNIs. Enquanto o homem se agarrar a um sistema de máquinas, aviões ou OVNIs, permanecerá na dimensão da fisicalidade, limitado pelo tempo, espaço e posição. A compreensão do conhecimento da transmutação é um jogo totalmente diferente. É como o que lhe mostramos com a laranja e o copo. Quando é só a laranja sobre o copo, a água só tem gosto de água. Mas quando você coloca pacotes de energia de diferentes gases em torno do copo, agora transmuta o sabor. O gosto e a energia da laranja passa para a água. Como o exemplo do camarão, o estilo de vida do camarão torna-se aquela laranja para que sua alma entenda como mudar e transmute diretamente na dimensão da vida na fisicalidade do homem. O homem ainda será um homem, mas na dimensão e estrutura do camarão, e ele pode viver assim e coexistir com o camarão. Ele se torna um camarão. Agora você entende o que está por vir e como a fisicalidade tomará forma durante a transmutação e transferência da Terra para outra dimensão. Isso é o que está em nossas mãos. É por isso que lhe pedimos que venha a Lins, pois precisamos fazer o máximo possível de transmutação dentro da estrutura. Então, enquanto você estiver aqui, se você veio do Canadá, veremos se podemos enviá-lo de volta ao Canadá sem você ter que pagar o voo de retorno. Esta é uma das formas mais rápidas que podemos promover a nova maneira de viajar pelo mundo. Mais tarde criaremos a condição de transmutação para a Lua e o enviaremos para a Lua. quando você voltar quando você voltar, poderá nos dizer se você permaneceu na dimensão da energia, do modo como muitos de vocês estão fazendo na unidade de aprimoramento, ou se você transmutou e se transferiu para o corpo da fisicalidade e se você sentiu a dimensão da vida na Lua. Muitos de vocês disseram que estiveram na Lua ou em qualquer outro lugar e sentiram a areia ou tocaram em uma pedra. Só para que vocês saibam, fisicamente vocês estavam realmente lá, mas você estava na dimensão dos campos. Todos vocês que viajaram com a unidade de aprimoramento, quando disseram que nadaram nos oceanos, na verdade nadaram no oceano. Não foi uma imaginação. Vocês já completaram as primeiras transmutações, mas vocês deixaram a fisicalidade aqui, enquanto a alma ainda estava conectada a ela. Fizemos as primeiras excursões ao mundo da criação. Até agora, nenhum de vocês sabia disso. Quando perguntamos para aqueles de vocês que foram à Lua, vocês disseram que sentiram a areia, que estavam voando, que tocaram as pedras lunares, e alguns de vocês leram o que estava gravado nas pedras. Vocês realmente estiveram na Lua, mas na dimensão da energia e da alma. A outra ponta de sua alma estava conectada ao nosso sistema. Todos vocês passaram pela unidade de aprimoramento e viajaram para algum lugar, ao encontrarem alguém, na verdade viajaram através do processo de transmutação. Não foi um sonho. De agora em diante, o homem tem duas dimensões de vida, a vida física de estar aqui e a energia, ou vida da alma, que viaja pelo mundo como ele quiser. Quando você disse, você se tornou uma sereia, ou um peixe, ou viajou para a lua, não rimos de você. Mas a única coisa que você não entendeu foi que você realmente transmutou e fez essas coisas através da dimensão da energia. Pela primeira vez, a humanidade se tornou um viajante do espaço através de sua própria decisão. Não pelo que eu chamo de o macacão que os americanos e a agência espacial russa e os outros usam na dimensão da fisicalidade. Você não vê os raios do Sol chegando à Terra com o macacão. Eles viajam em dimensão dos campos. Agora, todos vocês que vieram a Lins nas últimas 4 ou 5 semanas e foram a lugares, encontraram pessoas, encontraram seu pai que morreu há anos, lembre-se de que realmente estiveram lá. Vocês realmente viajaram na dimensão da vida física no pacote da alma. Foi através da conexão da alma do homem e sua memória da vida física que pôde assim se conectar com a alma do irmão ou do pai que morreu anos atrás. Quando você fez seus ganhos de CO2, você viu a substância branca turva se formando na água. O ganho de CO2 vieram da interação dos campos, o que também lhe deu aquela cor específica. Os ganhos de CO2 são, na verdade, um campo de energia de CO2, e esses campos começam a se conectar ou interagir com outras coisas, como a placa de zinco ou outros ganhos. Como as células do seu corpo também são de ganhos, os ganhos de CO2, como campo de energia, podem alimentar as células do seu corpo e você vê assim mudanças em sua saúde. Os campos de energia dos ganhos e seu copo saem para o meio ambiente. É o mesmo agora com a transmutação. Sua alma é a energia daquele ganho de CO2, e a substância branca que chamamos os ganhos de CO2 são seu corpo físico. Agora você entende quão facilmente o conhecimento da criação foi transferido. Vocês não são nada além de um bando de ganhos. Não importa se é o fígado, o rim, a perna ou qualquer outra coisa. Você é aquela substância branca difusa que chamamos de ganhos. A energia que sustenta esse ganho é a sua alma. Agora você pode entender a limitação disso. Antes de você se tornar um ganho, você era uma peça, você era um átomo e uma combinação celular do cobre. Antes de você se tornar essa alma, o pacote de ganhos, você era o corpo do homem na dimensão física. Até agora você não sabia como fazer ganhos. Você aprendeu a usar a soda cáustica para fazer placas nanorrevestidas e as outras coisas para fazer o ganho. Você conseguiu liberar a energia da estrutura atômica passando da fisicalidade para a energia. Você veio até nós em Lins, em um corpo físico do homem. Nós o colocamos na unidade de aprimoramento, permitimos que seu sistema se tornasse ganho, e então, em interação como um ganho, quem você vê? Este é você, a mãe, o pai e o resto. Antes você não sabia como converter a matéria em energia, e depois usar essa energia para o que quer que você precisasse. Agora, com a nova unidade de aprimoramento, nós fazemos o mesmo para o homem. Quando você entra no sistema, transferimos a energia do homem do estado da matéria para o estado de energia que chamamos de alma do homem. De certa forma, fazemos um ganho de você nos sistemas. Nós permitimos que você faça um ganho de si mesmo. Nós apenas criamos a condição do sal, a condição da expansão dos campos para sair e se manifestar. É como um átomo de cobre na superfície do fio de cobre. Ele permanecerá na condição de matéria, a menos que você crie uma condição para que ele seja separado para o estado de nano. Então, para um Gans, significa que ele se torna totalmente por si só, como uma energia. Isto é exatamente o que fazemos com você nesses sistemas, como o corpo do homem. Nós o convertemos em uma energia. Então, quando você é uma energia, para onde você quer ir? Se você é um Gans, não importa onde eu coloquei. Você pode ser usado para a produção de energia ou posso colocá-lo como um emplasto para o câncer de alguém. Você ainda está liberando a mesma energia. Agora você entende o que é o processo da Fundação Cash. Agora, quando você estiver nessa posição, eu posso levar para onde eu quiser. Ou eu lhe dou a direção e você se leva a essa posição, através da conexão dos campos que estão lá para interagir. Acontece que toda vez que você vai à casa de sua mãe sem aviso prévio, será que ela estará lá? Será que sua mãe quer vê-lo todas as vezes que você vai à casa dela? É o mesmo quando você está na bolha, na dimensão do Ganges, da fisicalidade de sua alma. Você faz contatos e a outra alma tem que criar as condições de aproximação para que você venha. Eu queria ver a minha mãe, mas não consegui, porque a mãe não queria me ver, talvez ela esteja dormindo ou fazendo outra coisa. Não há nada de errado com isso. Eu queria ver o pai, mas isso não aconteceu porque ele estava ocupado brincando com alguma coisa. Agora você entende que não há diferença no processo com fazer os Gans nas caixas dos últimos anos e usar a unidade de aprimoramento para a transmutação do homem. Agora entendemos o próximo passo. Agora entendemos exatamente a maneira como todos os ímãs na mesa com os quais o Rick costumava brincar se comportam. Esses ímãs são como a alma. Quando se coloca um novo ímã entre todos os outros, alguns deles não se movem. Aqueles que estão nas imediações se movem. Entretanto, ao colocar um ímã ali, você já fez uma conexão com todos eles. Os que não se movem não querem se mover. Você pode visitar seu pai que o esperava, mas você vai com a dimensão da alma. Senta-se com ele e conversa, e o que mais você quiser, e depois volta feliz que encontrou seu pai. É um sonho? Ou agora é realidade para entender que podemos fazer as duas coisas, viver na fisicalidade e na alma ao mesmo tempo? Se você se lembra, eu lhe expliquei que sua alma está no centro da cabeça e seu cérebro está ao redor dela no crânio. Quando você vai dormir, sua alma consegue sair e talvez entre em contato com seu pai ou seu irmão. Ela se comunica com a memória da alma do homem. No processo de ir e voltar para a outra alma, ela atravessa as células do cérebro e parte dessa informação fica com a memória do homem. Agora, quando a alma enjaula a fisicalidade, todo o processo está de cabeça para baixo agora. A alma do homem se estende ao redor da fisicalidade e desta vez o cérebro está no centro. Mas ainda há um resquício da alma do homem no centro da cabeça. Quando você transmuta, a alma ainda passa através das células do cérebro para visitar o pai. O banco de memória da estrutura dinâmica energética da alma ainda incorporará essa informação na memória do homem. Então, quando você volta para a dimensão da fisicalidade, você se lembra exatamente como um sonho, mas não é mais um sonho. Se você fizesse isso na fisicalidade com seu cérebro, teria que pegar um táxi para visitar seu pai. Mas com o sistema de voo, você vai na dimensão da energia. A vida do homem terá uma dimensão totalmente nova, e isso requer muito para que possamos entender. Uma área que trará nova compreensão é com as pessoas bonitas, como vocês chamam de pessoas com esquizofrenia. O homem fez para si mesmo essa dimensão de um esquizofrênico dentro de sua própria estrutura, encapsulando a alma do homem dentro da fisicalidade. De agora em diante, a alma estará livre para ir, e a fisicalidade tem que lembrar. Como nos respeitamos quando dizemos à nossa família: fui ver o pai e tomei um chá com ele, mas o pai morreu há 20 anos. Oh, você foi na dimensão da alma, você transmutou. Você não transferiu a fisicalidade pegando um táxi para ir ver seu pai, porque você teria que ir ao local da sepultura. Ele não tem lugar na dimensão da fisicalidade, mas na dimensão da alma, ele ainda está conectado à parte dela. Agora você entende a diferença. Eu lhe expliquei isso claramente durante anos com relação às pessoas bonitas. Eles vivem na dimensão da alma do que na dimensão da fisicalidade. Eu sou o Mete. Eu sou o Messias de minha própria alma. E entendo o conhecimento da criação. É sua responsabilidade tornar-se o Mestre e o Messias de sua própria alma e de ninguém mais. Conquistar o conhecimento da criação, para compreender o processo da criação, para compreender o processo do Criador que criou a criação. Na língua inglesa dizemos, entramos no cérebro dele, sabemos a maneira como ele pensa e podemos prever qual será a sua próxima ação. Agora tente entrar no cérebro do Criador e descubra como ele pensa, e então você encontrará a beleza da criação. Estamos vivendo uma vida esquizofrênica, entre nossa alma e nossa fisicalidade. Mas chamamos de esquizofrênicos aqueles que vivem na dimensão da alma. Quando você está na dimensão da alma, você não precisa de muito espaço para ter 10 cérebros. Isso pode ser operado a partir da mesma fisicalidade. O que fazemos quando trazemos as pessoas bonitas para a unidade de aprimoramento, quando elas têm duas ou três almas e uma decidir para Nova York, as outras para a Lua e Viena? Se dois querem manifestar no mesmo lugar, o que acontece? Pois só temos uma fisicalidade. Temos que compreender a memória da alma e a memória da fisicalidade. Se você colocar um esquizofrênico com três almas na unidade de aprimoramento, ele será capaz de manifestar na fisicalidade em três lugares diferentes, de acordo com o tempo e o lugar. Na China, ele aparecerá como um homem chinês. Na América, ele será louro de olhos azuis. E na África, será um homem negro. Mas tudo isso é uma fisicalidade. Lembre-se da laranja do copo. Em Nova York, ele será um médico. Na África, ele será um salvador da vida selvagem. E em Viena, ele será um dançarino, o que ele quis fazer durante toda a vida. Agora ele tem uma chance. De certa forma, o que o ventre da mãe não pôde fazer para criar um trigêmeo, podemos fazer trazendo a alma dos três para a dimensão da fisicalidade e permitindo que as almas se expandam. Então a mãe vai descobrir que tem três filhos na dimensão da fisicalidade, mas em três lugares diferentes. Eles serão todos iguais, eles sentirão o mesmo em relação à mãe deles, e a memória será exatamente a mesma. O que eles corrigiram com a dimensão, como a dimensão da singularidade da fisicalidade, três almas em um corpo, se tornarão três almas em três corpos. Muito em breve mostraremos isto em Lins. Vamos trazer pessoas que têm três almas em um corpo e vamos mostrá-las na dimensão de três corpos físicos. Então eu me pergunto, quem será o esquizofrênico? O homem que não entendeu ou o homem que aprecia a beleza da criação? Este novo conhecimento abre um belo tempo para o homem. Por ser tão físico, vou explicar-lhe de outra forma. Uma mistura tem diferentes materiais embutidos dentro dela, né? Ou uma liga. Quando você faz um gancho dela, dessa liga, quando um dos materiais, cada um dos materiais, fará seu próprio gancho, e eles mostrarão a propriedade desse material, seja o zinco dentro dele, ou o cobre, ou o níquel. Isso não é o mesmo com o esquizofrênico, manifestando fisicalidades diferentes? Agora entendemos e podemos explicar a condição da criação em seu verdadeiro significado, e não nas falácias que o homem fez para si mesmo. É o mesmo que quando eu disse, no futuro, os capitães dos OVNIs serão aqueles a quem confiamos nossas almas, para nos levar para onde queremos ir. Isso não é o mesmo que o esquizofrênico ter três almas dentro? Não seriam eles esquizofrênicos, esse capitão? Os capitães levarão as almas de muitos passageiros e quando chegar a hora e o lugar do destino, as almas se manifestarão na dimensão da fisicalidade, da maneira que quiserem, de acordo com as condições do lugar. Agora vocês compreendem que eu sou o verdadeiro Mestre, porque eu posso explicar cada condição e posição. Trago o conhecimento da filosofia e a compreensão da fonte da criação em ambas as dimensões, tanto a alma quanto a fisicalidade, e a essência da criação. Podemos explicar cientificamente o verdadeiro ciclo da criação, desde o Criador até o homem e mais além. Não com hipocrisia e o que chamamos de literatura. É por isso que o fim das religiões chegou. É o fim do abuso da alma do homem. Não há lugar para a teologia quando se conhece a ciência da criação. Não resta mais nada a não ser emoção e dimensão da existência. Muitos de vocês tiveram um problema com a compreensão deste processo. Agora podemos ver como é simples. Nós lhe ensinamos o mesmo conhecimento há 10 anos, mas naquela época vocês não conseguiam entender e explicar. Agora temos sistemas e podemos mostrá-los. Vamos convidar uma mãe de uma criança esquizofrênica para vir à sala de transmutação em Lins. Quando ela vê seu filho manifestar três filhos, talvez dois como menina e um como menino, bem na sua frente, eu me pergunto se ela vai aceitar isso. Esses filhos lhe dirão para sua mãe as coisas que fizeram com ela, com eles. E ela se lembrará de tudo isso. Será que ela será capaz de aceitar a existência das três vidas físicas de sua própria criação? Farei isso em muito pouco tempo. O novo sistema está se preparando para fazer este trabalho, para poder transmutar, confirmar e reunir muitas almas para viajar a um destino. Testamos isso com você, mas você não estava ciente disso. Se havia 5 pessoas na sala de transmutação, eu nomeei uma pessoa para ser o capitão e o resto como passageiros. O capitão estava ciente de seus passageiros, mas os passageiros não estavam cientes do capitão. Desta forma, provamos que o que dissemos sobre esquizofrênicos estava correto. Aqueles que vocês chamaram de esquizofrênicos, os colocou em hospícios, prisões e em todos os outros lugares, vou fazer com que vocês se envergonhem de sua própria conduta. Como os colocamos em instituições mentais, onde nós somos os pacientes mentais, porque não entendemos o processo da criação. Quando você vê uma liga, você a chama de uma mistura, você a chama de paciente mental ou de metal, ou você usa sua beleza. Agora você pode separá-la. Você pode desfrutar da energia dos três ao mesmo tempo no que quer que você coloque essa mistura. As criaturas do universo estão se indagando sobre o conhecimento que foi dado ao homem. Elas sempre pensaram que ele estava tão atrasado. Agora ele se tornou uma das figuras-chave no conhecimento da criação através dos mensageiros de Met. Tudo o que fizemos foi conectar sua alma à alma do Criador. E agora você entende o processo total do conhecimento da criação desde o início dos tempos. Quando não há teoria do Criador, não há necessidade nem espaço para teologia. É onde se enfrenta o fato e se compreende a totalidade. Eu sempre lhe mostrei o plasma como um espiral. Depende em que nível da energia do Criador você pode ser gracioso o suficiente para se transmutar. É você quem tem a que entender quanto do processo da criação e o conhecimento do Criador que você compreendeu. É o conhecimento e não a fisicalidade que dá ao homem a proximidade com o Criador. Não são os charlatões e os falsos elogios nas mesquitas, igrejas e o resto. Não é ser um fazendeiro ou um rei que o leva ao centro do plasma. É o conhecimento da criação que está aberto a todas as almas. Depende da capacidade da alma e de como ela está aberta para receber, compreender e fazer parte do ponto, do tempo e da posição nesse conhecimento da criação. Comigo, eu viajei por todo o espectro da espiral. De sua perspectiva, você só vê a parte de mim que entrou em sua existência, em seu tempo e posição no início da espiral. É por isso que eu sempre disse, não haverá mágica no trabalho da Fundação Cash, porque nós lhe explicamos a totalidade do conhecimento desde o ponto da criação. Depende de quanto dele e qual parte dele você pode compreender. Cabe ao homem decidir onde ele quer estar na espiral, porque eu percorri o caminho completo da espiral. Agora você tem acesso a todo esse conhecimento e o que quiser. Mas no momento, você está apenas no início da espiral. Sua criação veio das frações e das divisões do campo magnético original para onde você está agora na criação. Enquanto nós, os mensageiros na Índia, são chamados de avatares, viemos diretamente da fonte para a mesma posição em que você se encontra agora. É por isso que você perdeu parte da memória da criação. Caso contrário, mesmo estes foram criados a partir do ciclo desta origem, em um outro ponto. É por isso que lhe pedimos para vir a Lins, para que possamos juntar todas as frações, para que com isso façamos uma nova raça do homem, para que todos vocês estejam conectados, não pela nacionalidade, mas pela direção da alma. Por isso pedimos que mais nacionalidades viessem, para imprimir, para criar a condição do conhecimento da totalidade. Agora depende de vocês. Que caminho tomar e como viajarão pela expansão do universo? Como você irá para o próximo passo de compreender a totalidade da criação? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque você veio das frações das divisões de mim. Como você não pode ser eu? O ensinamento de hoje é muito forte e é muito profundo, mas é para você entender e é para você se conectar, para você poder se conectar, poder compartilhar com sua própria fisicalidade e com a alma. O conhecimento da criação é simples. O homem tornou difícil para si mesmo conectar-se a ele. E é por isso que você está na bagunça da posição, do tempo e do lugar em que se encontra hoje. É apenas uma questão do que você entende e qual é a sua extensão. Poucos minutos antes deste ensino, eu estava online com alguns funcionários de um governo. Alguns dos buscadores de conhecimento aqui estavam nessa reunião. Eu disse algo muito simples para um deles. Eu disse, me dê seu número de telefone e eu o levarei para a Lins. Ele disse, estes são assuntos ultra secretos. Não nos é permitido falar sobre eles. Eu disse, os europeus estão comprando... Eu falei para eles, os europeus estão comprando passagens para a transmutação de um lugar para outro. O que é um segredo para você, agora está acessível aos buscadores de conhecimento na Europa. Não é esta a situação que temos com algumas de nossas vidas no momento? Depende apenas da extensão de nosso conhecimento sobre a criação. Quão ignorantes somos do conhecimento, que por sua vez nos impede de aceitar o conhecimento. O ponto de ruptura para nós virá nas próximas semanas, quando mostrarmos a transmutação e então a transmutação e a transferência da fisicalidade ao mesmo tempo. Tudo está pronto para amadurecer a alma do homem na dimensão e na direção certa. Então por que a Fundação Cash trouxe à tona as unidades de energia e gás? Se você não puder fazer uma bolha de gás para viajar, posso colocá-la em uma bolha de gás minha. Quando você não tem um carro e quer ir de A para B, você não pega um táxi ou um ônibus? A transmutação de plasma dos gás nos permite acelerar o processo para aqueles que não podem fazer isso sozinhos. O objetivo principal não era queimar combustível, mas aprender um novo pacote de vida sem estrutura física dentro. Nós encorajamos a colocar a alma do homem e a alma da fisicalidade dentro dela. Nós criamos nosso próprio... Mas você só está satisfeito com a energia que, não é, com a energia que, de queimar isso. Quando as pessoas não veem sua família há décadas, às vezes elas podem ficar super excitadas no primeiro encontro e são ajudadas assim pelo médico, caso tenham um problema cardíaco, por exemplo. Será que precisamos trazer médicos ao centro de aprimoramento para quando mostrarmos a uma mãe a manifestação física das três almas de seu filho esquizofrênico? Será que ela seria capaz de lidar com isso? Ou será que ela teria um ataque cardíaco? Ou levamos a alma da mãe para ver as crianças primeiro na dimensão da alma para que ela possa assim aceitá-las na dimensão da fisicalidade? Esta é uma das razões pelas quais eu insisti em ter duas cadeiras na sala de transmutação. Mas será que a mãe e o pai seriam capazes de aceitar os dois filhos? Talvez depois que as crianças lhe disserem como elas brincaram com elas na dimensão da fisicalidade e falarem, mãe, você se lembra disso? Isso era eu. Mãe, você se lembra disso? Isso era outra. A mãe sabe tudo isso, mas agora ela sabe quem foi o fazedor daquilo. Na dimensão da singularidade, não vemos as outras almas. Agora, com a unidade de aprimoramento, poderemos mostrar o que acontece quando se expande a alma e ela pode manifestar as diferentes almas na dimensão da fisicalidade. Pedimos ao maior número possível de pessoas que venham a Lins e passem pelo processo de transmutação para que possamos assim ter toda a estrutura de todas as almas criadas neste planeta. Venha até Lins e vamos trazer a humanidade para a paz. Fim da parte 1 desse resumo do workshop número 445. Custa 2 mil euros para pegar o voo de transmutação. O dinheiro vai para cobrir as despesas de funcionamento da Fundação Cash. Os grupos belgas e pedófilos alemães espalham medo perigosos. É falso que o genano entre no sangue. Isso são mentiras. Aconselhamos sempre a não tocar nos materiais gans e nano, pois eles são muito energéticos. Use luvas. Os materiais nano e os gans, na verdade, alimentam você. Muitos produtos que você compra hoje têm partículas de nano, especialmente em farmácias. Mas por que isso é errado quando se trata da Fundação Cash? Eles abusam da inocência das pessoas e da falta do conhecimento. Não digiram gans. Nós adicionamos água e quando se assenta, usamos apenas a água clara no topo que é infundida com os campos magnéticos e gravitacionais. Conta aqui o Sr. Cash a história de um médico, que é o chefe de um hospital de câncer líder mundial. Ele estava morrendo de câncer e eles não podiam fazer nada para ajudá-lo. O Sr. Cash o aconselhou a como processar sua condição. O médico ainda está vivo, o câncer está inativo e ele faz experiências com o médico, com a tecnologia do plasma. Ele escreveu uma carta de agradecimento ao Sr. Cash e à Fundação Cash. Ele escreveu o seguinte: Hoje vou levar minhas duas filhas para um passeio no parque. Obrigado, querido Sr. Cash. Se não fosse por você, elas não me teriam como pai hoje. Eu prezo minha vida agora e amo tudo agora. Ele mesmo faz todos os ganhos em seu consultório no hospital. Os chineses estão usando a tecnologia extensivamente em muitos lugares. O falso processo judicial dos belgas terminou no domingo. A proibição de 5 anos da Fundação Cash terminou. Agora a aplicação médica da tecnologia da Fundação Cash se expandirá pelo mundo. Quantos de vocês perderam seus entes queridos nos últimos 5 anos? Porque não podíamos ensiná-los. Não podíamos expandir o conhecimento da medicina. Agora, vamos expandi-lo fortemente. Não fiquem com medo de forma alguma do plasma, mas não toquem até saberem quanta energia absorvem dele. Se os principais cientistas e médicos estão usando isso e vendo sucesso com isso, como ele pode ser perigoso? Que uma buscadora de conhecimento estava se perguntando se o que ela sentia na unidade de apuramento era devido a um aumento dos hormônios semelhante ao que ocorre durante o parto. É principalmente uma expansão da energia da alma, onde a alma do homem carrega o espectro das energias, incluindo as energias dos hormônios. Quando a alma do homem se expande, ela atravessa todas as células do corpo para chegar ao exterior. Nesse processo, alguns desses campos estão na força dos hormônios, e os hormônios estão de certa forma ligados à emoção. É por isso que os chamamos de hormônios. Eu os explico como a harmônica da emoção com a fisicalidade. Os hormônios se conectam com a energia emocional de uma célula, e isto é o que chamamos de psicossomático. As mulheres que já passaram pela menopausa, quando usavam nossos sistemas, a menstruação voltava. Eu sempre as avisei que, ao invés de avó, elas poderiam se tornar mães. Isso poderia acontecer também na unidade de aprimoramento de voo. Mesmo com um homem, é a mesma coisa. É uma parte da propriedade da elevação da alma. Nós não fazemos remédios. Nossos sistemas não são sistemas médicos. Nossos sistemas estão lá para aumentar a energia do corpo do homem. Mas desta forma, você aprimora a alma e a expansão da alma. Quando você diz que foi para a lua, sua alma se expandiu além. Nesse processo, ela passa por todos os órgãos da vida do homem. Ao elevar a alma, ela aumenta a energia do corpo e o corpo se coloca em ordem. Os novos sistemas nos ajudarão a alcançar o objetivo de uma nação, um planeta, eliminando as fronteiras dos países. Os governos não serão mais capazes de rastreá-lo. Não haverá mais sistema bancário, porque atenderemos a maior parte de nossas próprias necessidades. Os governos não serão capazes de abusar de seus cidadãos. Se você não gostar do que está acontecendo, você pode facilmente se mudar para outro lugar em questão de segundos. Não haverá prisão, porque você poderá mover seu corpo da célula. Há muitas coisas que vêm com a transmutação. Não haverá necessidade de vistos. Tentaremos fazer uma unidade de aprimoramento de gás para o carro. Assim você não terá medo do custo de dirigir. Precisamos ser governados por uma estrutura e será o Conselho Universal. Você verá isso em questão de poucos anos. O Conselho Universal será uma das posições de liderança, inclusive dentro das Nações Unidas. Você será um cidadão do planeta Terra. A comunidade universal o conhecerá pelas características da alma do homem criado no planeta Terra. A alma daqueles que vêm da Terra é muito distinta. O bom da Fundação Cash é que nós não somos teóricos. Estamos aqui entregando conhecimento, ciência, tecnologia e política, e tudo isso vem junto. Orgulhe-se de ter nascido neste tempo e lugar, de poder ver esta transição. Minha bisavó costumava dizer, eu via como seu bisavô costumava ir com camelos do Afeganistão para a Palestina e voltar uma vez por ano. Vi como passamos dos carros e ônibus para os aviões e tudo mais. Tenho visto grandes mudanças. De agora em diante, com seus pequenos olhos e sua alma, você verá mudanças maiores em muito pouco tempo do que nossos pais e antepassados já viram em séculos. Porque você mesmo está fazendo isso. Não há alguém fazendo isso por você. Você é responsável por si mesmo. Você é o capitão de sua alma. Você também decide se deve ou não colocar sua alma em abuso. Teletransporte não é o mesmo que transmutação. Nós não temos telefones na dimensão da alma para teleportar. Transmutação é quando você transfere as energias de sua vida na dimensão da existência, na dimensão de gás e na força de sua alma. Ao utilizar as unidades de gás para a agricultura, você simplesmente deixa o gás ligado o tempo todo e deixa o vento soprar ao redor. Você não tem que se preocupar com o problema de misturar as coisas na água. Você apenas libera o ar e o gás se expandirá por si mesmo. As coisas vão crescer melhor, onde são derrubadas pelo vento de onde o gás é liberado. Com as unidades de gás, os governos não precisam mais importar combustível. As nações africanas não terão mais esse problema. Não devemos ver a escassez de eletricidade em nenhuma parte do mundo, porque você pode produzir o gás e operar uma pequena turbina para geração de energia. Quando você usa o gás CO2 com o nosso sistema em suas estufas, você não deve ter problemas com a geada e esse tipo de coisa. O meio ambiente retira dele o que precisa. Temos um gerador de energia de 2 a 10 kW e logo podemos oferecer 100 kW e até um gerador de energia de megawatts, porque vamos na parte de trás do sistema de turbinas de produção de gás. Isso é totalmente diferente. Cada tipo de gás tem uma unidade separada por si só. Você não a troca. Um buscador de conhecimento do Brasil aqui fala de sua experiência em Lins. Ele teve uma experiência do que ele chamou o posicionamento duplo. O Sr. Cash respondeu: nós experimentamos essas coisas o tempo todo, mas atribuímos isso a algo que não seja a alma, em relação ao sentimento de estar ligado aos outros. Sim, é emoção, é psicossomático. É o que eu chamo a consciência do desconhecido. Tomamos consciência de algo que não estávamos esperando e agora está diante de nós, somos parte disso. Um buscador de conhecimento aqui diz: se é normal pagar impostos por privilégios, então teremos que pagar pelos privilégios, mesmo com a tecnologia de plasma? O Sr. Cash responde: não é um privilégio. É um privilégio ou um direito de ter suas ruas iluminadas, um corpo de bombeiros, etc. Você pode ver a transcrição aqui dessa fala do Sr. Cash para maiores detalhes. Na vida empresarial do Sr. Cash, ele costumava dar bônus iguais a todos os funcionários, até mesmo ao CEO. Era o CEO e o pessoal administrativo que ficavam mais insatisfeitos ao receber a mesma quantia que a faxineira. A verdade é que todos trabalham da mesma forma, e é necessário o mesmo para realizar o trabalho. Mas nós estabelecemos conceitos diferentes de valor para empregados diferentes, para empregos diferentes, sem considerar que todos são necessários para realizar o trabalho. Ter um asfalto em sua estrada não é um direito seu. Os africanos vivem sem ele. Durante os anos 90, estive nos países satélites russos, o Bloco Leste, e foi um choque cultural. Na Inglaterra e na Europa, estávamos acostumados a ter as ruas iluminadas à noite. As pessoas continuavam fazendo compras, fazendo suas compras e fazendo o que quer que fosse, independentemente de as ruas estarem ou não iluminadas. Ter uma luz de rua não é um direito, é um privilégio que você tem, porque você roubou dos outros para poder tê-la. Não é fácil entender a verdade aqui sobre como os assim chamados países desenvolvidos estão roubando de países subdesenvolvidos. Você tem que pensar mais profundamente sobre quem controla a mídia, a educação, a escrita de livros e a apresentação de ideias. Então fará mais sentido quando o Sr. Cash falar e disser isso: você roubou dos outros para ter o que você tem. Mas como as pessoas geralmente aceitam tudo o que lhes foi dito, tornou-se normal roubar sem mesmo saber disso. Quando damos essas unidades de gás, você ainda terá que pagar impostos, porque você ainda está usando todos os serviços que o governo oferece. Talvez no futuro construiremos um sistema que limpe cidades. Quando você fala sobre os governos, você não tem direito sobre o que eles cobram, porque você usa os privilégios que eles lhe dão. Eles são abusadores, definitivamente, mas as pessoas falam sobre isso como sendo seus direitos. Você se queixa de ter que pagar pela tecnologia. Sim, você tem que pagar. Nós fazemos o gás, a eletricidade e os alimentos gratuitos para você. Nós ajudamos a usar as energias do universo e o resto disso. Obtenha seus fatos da maneira correta. Você tem sido privilegiado demais no Ocidente, roubando dos outros por séculos. Agora você acha que isso se tornou seu direito. Desta vez, você quer que o privilégio seja um direito. Mas você ainda compra os sistemas e paga as pessoas que fazem as coisas para você. Vocês têm roubado tanto no Ocidente por séculos que vocês veem isso como certo para continuar. Esperamos assinar acordos com um dos maiores governos do mundo muito em breve para a produção de gás. É meu objetivo produzir em massa essas unidades de gás. Será um empreendimento conjunto com o governo para produzir em massa as unidades de gás financiadas pelas nações. Anunciaremos isso à medida que acontecer. Será uma economia maciça para a nação. Os acordos com as nações serão que a Fundação Cash obterá 50% do faturamento. Faremos como a Microsoft faz e faremos um plano de pagamento ao usuário. A Fundação Cash receberá tanto a cada ano por usar minha tecnologia. Este é meu direito. Isso será usado para financiar uma nação, um planeta, para que possamos fornecer serviços para aqueles que não podem pagar. Então poderemos criar mais conhecimento e tecnologia. Depois de assinar o primeiro contrato com uma das nações líderes mundiais, o resto das nações correrá como um coelho para obter a tecnologia. Você ainda tem que pagar por ela, porque não é um direito, é um privilégio. É obrigação trazer equilíbrio. Todo o dinheiro vai para a Fundação Cash. Eu vim sem nada e volto sem nada. Mas eu vou mudar este planeta. para entender a nova ciência e a tecnologia. Se envolvemos as tecnologias da Fundação Cash, é nosso direito de ver nossos desejos se tornarem realidade para nossos seguidores. Não espere nada da Fundação Cash de graça, os gratuitos já foram todos, mas se você precisar, você terá de forma gratuita. A unidade de aprimoramento de voo está lá apenas temporariamente para ajudar a treinar o homem a fazer ele mesmo a transmutação. Muitas pessoas podem fazer isso. O homem tem muitas habilidades, mas ao longo do tempo ele as tem negado a si mesmo. No entanto, elas ainda estão em nosso DNA. Você pode estender sua alma e pode transmutar, mas às vezes você precisa de uma mão amiga e tem que ser treinado para isso. Tornou-se moda para alguns buscadores de conhecimento afirmarem que eles podem fazer isso, mas apenas alguns podem realmente fazer isso. O Sr. Cash já nos ensinou como fazer a transmutação anos atrás, mas a maioria das pessoas não entendeu. O Fábio entendeu. Está em um dos ensinamentos médicos com a doutora Elia Kostova também, estava também nos ensinamentos públicos. O Sr. Cash foi convidado a expandir o que é um vácuo de plasma. O Sr. Cash diz, não há nenhum lugar no universo onde não haja campos, mas há método para extrair certos campos de força dessa sopa. O plasma do universo parece um ovo contendo gêmea clara. Pode-se extrair o amarelo dele, mas não se pode destruir a casca. Você também pode extrair a clara enquanto deixa o amarelo e a casca. É um casulo de campos. Para criar um vácuo de plasma, você tem que decidir que forças de campo você não quer não estar ali. Você dobra os campos para que não cheguem lá. Você pode retirar os campos desviando-os para outro lugar. No mundo do plasma, não se pode destruir, mas sim acomodar. Um vácuo total não existe, especialmente no mundo do plasma. É impossível se você entender o conhecimento da criação. Absoluta impossibilidade. Você tem que deixar ir os dogmas do passado e olhar para a nova ciência, então você vê isso, que é muito fácil de fazer. Você cria um ímã para desviar os campos que você não quer. Todas as coisas que você fez com o plasma estão de cabeça para baixo, mas você está feliz com isso. Então eu não interfiro. Se você observar isso, a partir de todos os acidentes e erros feitos no universo, o homem foi criado. Portanto, o homem não é nem mesmo um acidente. Portanto, vamos ver o que significam seus erros. Chao Jin, da China, é o único que começou a entender onde tudo deu errado. O Sr. Cash foi questionado sobre as almas que ele criou e carrega consigo. O Sr. Cash respondeu que não se aprisiona as almas. Não se pode capturá-las. Você tem um contato próximo com elas e você está conectado a elas, mas elas são livres. A razão pela qual trouxemos as unidades de gás é porque você pode conter todas as almas dentro da bolha e transportá-las. A emoção da existência desse capitão pode interagir com elas para entregá-las para onde quiserem ir. No futuro, isso se tornará muito mais claro, conforme você entende. No futuro, o plasma de gás, como um gás, será a chave para a transmutação das almas. Em uma bolha de gás de hidrogênio, posso transportar a alma do homem da Terra e no CO2 os marcianos. Os marcianos não sobreviverão na bolha de hidrogênio, somente na bolha de CO2. A bolha de gás se torna meu envelope para a transmutação, e eu não preciso de um piloto. Cada bolha garante a sobrevivência de uma certa estrutura de almas, o CO2, por exemplo. E na parte do universo onde não há carbono, mas sim são feitos ali de sódio ou qualquer outra coisa, ali eu preciso ser capaz de criar um envelope a partir do elemento do que quer que esteja lá para que eles possam viajar nele. Agora você entende o verdadeiro propósito da nova produção de gás. Eu sempre escondo conhecimento dentro de outra coisa. Agora é ver como o próximo envelope é forte o suficiente para carregar a alma do homem de uma maneira muito específica. Eu posso expandir essa bolha para cobrir um planeta. Portanto, posso levar toda a alma do que quer que seja que foi criado no planeta. Esta tecnologia foi usada há muito tempo atrás, quando alguns planetas que eram habitados com vida estavam em perigo de colidir e explodir. Pegamos todas as almas juntamente com a fisicalidade dentro e as transferimos para um lugar seguro. Eu sei exatamente como funciona e eu sei onde esta raça agora vive. Portanto, não é desconhecido, é um conhecimento bem conhecido que foi testado. No futuro vou lhe mostrar como se captura como um plasma. Depois como se torna o próximo sistema de transmutação do futuro. A vida do homem para viajar coletivamente depende dessa bolha na profundidade do universo. Mas no futuro, essas bolhas serão um meio de transporte de diferentes raças no universo, porque elas são um gás no estado de nano, o que significa gás. Elas são plasma em cobertura de estado nano. Elas são o segredo do transporte do homem no universo, uma vez que o homem compreenda o potencial disso. A maneira como as bolhas vão de baixo para cima é a maneira como nós vamos de um universo para o outro universo. Mas você só está interessado em ver como isso queima. E essa é a natureza do homem. Uma bolha é uma nave espacial e eu posso colocar milhões de almas lá dentro. Agora, tudo que ensinamos tem a ver com o conhecimento do universo. Não para que você tenha um negócio de gás grátis, mas estamos aqui e temos que nos manter entretidos. Mas você tem que entender o princípio por trás disso, como ele funciona. Você está feliz com a nave espacial. Esta é a maneira como você transmuta. A pergunta que foi feita se temos que aprender, que foi feita para o Sr. Cass, essa pergunta se temos que aprender conscientemente e nos lembrar do processo de transmutação. O Sr. Cass responde, você não aprende. Vamos colocar dessa forma, é parte do seu DNA, está na memória se você puder colocar desta forma. Aqui o Rick fala, então estará enraizado independentemente do nível de consciência da pessoa? O Sr. Cash responde, não está enraizado, está conectado. Está conectado com o conhecimento do universo. O Rick diz aqui, independentemente de nossa memória consciente disso, o Sr. Cash responde, a memória consciente pertence à dimensão física do homem. Na dimensão da alma não se tem consciência, é a existência eterna. Rick que fala, e quanto à memória da emoção? O Sr. Cash responde, é parte da conexão. Na vida física nós vivemos o tempo todo, mas quando vemos uma imagem, ouvimos uma canção ou cheiramos uma flor com a qual temos uma conexão, ela traz uma emoção específica. Nós não andamos o tempo todo com essa emoção, você entendeu? Então é a mesma coisa com o banco de memória, o posicionamento de estoque da força do campo. As almas têm emoções piores do que o homem. Claro que tem. O homem é criado a partir de sua estrutura. Existem combinações específicas de ganhos para desmamar pessoas de drogas específicas. Já foi desenvolvida pela Fundação Cash, está em nosso arsenal de materiais, mas não estamos no jogo para lutar contra os cartéis de drogas. Com o tempo, o homem vai se afastar disso. Quando os governos começarem a usar as unidades de produção de gás, começaremos a ver o desaparecimento das nações e das pessoas que bloquearam e criaram tumultos para a Fundação Cash, porque a mão delas será aberta por elas mesmas e não precisamos fazer nada. Continuamos apenas ensinando e desenvolvendo, e tudo acontece por si só. Você pode ler a transcrição para o ensino sobre o uso das unidades de gás aqui para a agricultura. Você tem que aplicá-la não somente acima do solo, mas também no subsolo para alimentar as raízes. Então você verá um aumento de 200% no rendimento das colheitas. Portanto, há muitas pequenas coisas que os buscadores de conhecimento não entendem e não querem entender. As unidades de gás são seladas. Se você as abrir, vai danificar a unidade. Se você inclinar as plantas, você obtém rendimentos diferentes. Agora os ganhos decidirão isso em vez de você fazer isso manualmente. Se as coisas continuarem como estão com a tecnologia, dentro de alguns anos, será que precisaremos de fato até mesmo da agricultura, pois nos alimentaremos da energia do universo? Há uma bolha de gás que carrega a força do Criador. Agora, quem gostaria de entrar nela? Quem terá o privilégio de entrar nela, que ele possa segurar ali? Se ele não corresponder, ele não existe. Eu entrei em uma e voltarei na mesma. Não há como perdê-lo no universo, porque o pegamos pelos dedos dos pés, pela ponta dos pés, pela força da corda. Podemos sempre trazê-lo de volta. Aqui, pergunta para o Sr. Cash. Então, essa seria a bolha a que você se refere quando diz que pode colocar uma gota no aquário e isso cria um peixe ou um homem? Sr. Cash responde, sim, agora você entende. Você carrega a alma do peixe dentro dela. Quando você a deixa na água, ela se torna o peixe. No sistema espacial universal, você tem que ser o protetor de seus próprios campos e, ao mesmo tempo, proteger os outros. Não é se eu quiser ir a algum lugar, então eu simplesmente vou. É, eu estou autorizado a ir? Quais seriam as consequências disso se eu não tiver permissão para ir? Será que o fim de um se tornaria o começo de outro? Na transmutação, como carregamos a mistura de diferentes almas, alma do homem, plantas e estado da matéria. Uma transmutação e transferência combinadas se tornarão parte do futuro, do futuro desenvolvimento da tecnologia. Seria como agora, quando você entra em um avião e nós enviamos sua bagagem no próximo voo, porque não podemos transportar almas mistas em nosso sistema de transporte. O que acontece quando transportamos um homem da Terra, um ser do planeta Zeus e de outros lugares? Como os encaixamos? Como criamos uma bolha que pode caber todos eles da maneira como eles cabem no universo? Estes são os ensinamentos que estão por vir. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você disse que veio com a bolha e que vai embora com a bolha, como você fez isso? Sr. Cash diz, eu sei. De certa forma, viemos com uma alma e partiremos com uma alma. Mas a alma do homem é criada neste planeta. Nossa alma foi criada na dimensão do universo. Essa é a única diferença. Aqui, quando você cria uma criança, então você cria uma alma. Viemos da dimensão em que a alma é criada sem a fisicalidade. Então tomamos forma na posição e no tempo. Entramos naquela bolha como uma alma. Isso que está acontecendo agora com as crianças de Mitra. Elas nascem através deste processo, mas assumem a dimensão da fisicalidade. Quando você colocar os filhos de Mitra no sistema de transmutação do futuro, você verá isso. A fisicalidade deles não existe. Eles tomam a forma do Criador na dimensão dos campos do universo. Pergunta para o Sr. Cash. Sr. Cash, quando você quiser partir, você vai levar sua fisicalidade com você ou você vai deixá-la aqui? Sr. Cash responde, é irrelevante. Pergunta, o senhor disse que não devemos deixar nossa fisicalidade por aí como lixo. Sr. Cash responde, colocando desta maneira, quando vamos, levamos tudo. Não deixamos nada para trás. Alguém viu alguma coisa de Mitra, ou de Moisés, ou de Jesus? É a mesma alma. Você veste roupas diferentes quando desempenha um determinado papel, ou será que você se comporta de uma certa maneira. Mas por dentro você não mudou, você ainda é a mesma pessoa, mas usa uma roupa diferente. Planejamos há 1000 anos o que vamos fazer hoje. Tudo foi preparado. Esta é a maneira como a promessa de Messi chegou. Porque sabemos quando será a hora do leite e do mel. O leite é a água e o mel é a textura. Um é a alma da fisicalidade e outro é a alma do homem. O que lhe dá o prazer e o sabor. Quando você está diante do momento do leite e do mel, é tão bom, mas por alguma razão você ainda prefere ser um escravo da fisicalidade. Isso é tudo que estamos fazendo. O momento do leite e do mel chegou, mas é tão doce que nenhum de vocês pode acreditar nisso. É ao mesmo tempo o seu tempo de existência. Muitos buscadores de conhecimento virão a entender que o dia prometido é quando vocês compreendem o conhecimento da criação. Esse é o dia prometido, nem mais nem menos. Mas você ainda está esperando sabe Deus o quê? O que foi profetizado, que ele virá em um cavalo branco como Calque e o resto disso. O que fazer com a Fundação Cash é como um laço ao redor do pescoço de quatro governos. É também ao redor do clero e do povo religioso. Como deixar o conhecimento vir à tona? Ou eles se agarram aos dogmas que criaram para si mesmos? Eles sabem que o tempo chegou, mas ainda assim tentam não deixar o gato sair do saco. Uma vez que uma dessas religiões desabar, o resto seguirá. Assim, no fundo, todos eles estão trabalhando juntos para manter a tecnologia fora. Hoje você descobriu que a estrutura real das unidades de gás é um novo tipo de transporte. Com estas unidades você pode colocar nela todas as almas de sua família e escapar dos estados com os quais você não pode viver. A compreensão do conhecimento da criação depende da abertura de cada um para compreender a própria ciência, a ciência da criação. Então teologia e fisicalidade não existem nisso, porque uma vez entendida a totalidade, você pode fazer o que quiser. Este é o tempo de Mitra, onde se pode viver em ambas as dimensões. Agora você tem a restrição de viver em uma ou outra, ou em outra, onde uma se torna um fantasma da outra. Esta é uma explicação para o processo de transmutação. A alma do homem no centro da cabeça é de uma ordem mais elevada, pois vai para fora e reduz a força do campo e na interação com o ambiente cria a condição da fisicalidade do homem. Na transmutação, o processo é invertido. A alma do homem se estende sobre a fisicalidade como se fosse virada de dentro para fora, mas um vestígio da alma do homem ainda permanece no centro do cérebro, no centro da cabeça. A alma do homem, estendida, reduz a força o suficiente para que ela possa interagir com o vestígio da alma do homem no centro da cabeça. Quando a alma do homem perde força para fora, ela cria assim a fisicalidade. Nesta condição, o homem contém a alma do homem. Quando a alma do homem perde força por dentro, ela se conecta com o vestígio da alma do homem. Quando o homem aprender este processo, o homem conquistará a transmutação no universo. O plasma mais forte dá ao mais fraco, de modo que ele se torna igual a si mesmo. Deixe-me desenhar isso de outra forma. O plasma mais forte é a alma do homem estendida ao redor da fisicalidade, portanto ela alimentará o plasma mais fraco, que é o vestígio da alma do homem no centro da cabeça. Esta é a condição inversa de quando a alma do homem cria a fisicalidade. E esta é a chave para a transmutação e transporte. Quando a fisicalidade contém a alma do homem, você transporta o homem. Mas quando a alma do homem se estende sobre a fisicalidade, você transmuta o homem. Mas a energia de campo e conexão é a mesma. Ensinei isso no ensinamento de saúde de número 34, que foi aberto apenas para médicos. Mas também foi ensinado nos ensinamentos públicos. Também no ensinamento privado foi explicado em detalhes completos. Nos ensinamentos privados, também ensinei como estender a mão e tentar criar uma luz dentro da mão. Essa luz é a alma da fisicalidade na força D. Então você entende como pode ir de uma para outra. Mas nesse processo não é apenas a luz, é a emoção da existência, é a emoção do que chamamos de a totalidade de tudo. Como chegamos ao ponto de poder transmutar, criamos essa luz dentro da mão do homem, dentro da dimensão da fisicalidade. é como a unidade de voo onde a alma do homem, onde a alma do homem está lá. Você abre sua mão, depende para outra alma da fiscalidade para alcançar a alma do homem, ou você embute ela para enjaular ela? Qual é o próximo passo? Podemos transmutar entre uma e a outra, agora que entendemos isso. Se permitirmos que a alma da fiscalidade seja embutida dentro da alma do homem, será que ela assumiria então uma nova forma na nova dimensão e posição? Tudo isso está dentro dos ensinamentos. Não há nada extra, não há nada escondido. É só que agora explicamos mais, com mais detalhes. Tentamos ensinar vocês a fazer isso com a mão, mas você não conseguiu fazer isso. Agora você pode fazer isso dentro da máquina, até aprender a fazer isso por conta própria. Mostramos que ao estender sua alma você não morreu e que ainda tem uma parte dela dentro de sua dimensão física. Com isso você pode ir e fazer tudo e depois voltar. Ou você ainda pode ir na dimensão da fiscalidade, provar, tocar, sentir e sentir a fiscalidade. Ou apenas ver por fotos. Agora você tem essa escolha, ficar em casa e ir com a alma, ou ir com a alma e vir e levar a fiscalidade com ela. Nós mostramos isso no sistema, não é mais um sonho. No momento em que você sai da unidade de aprimoramento, a alma toma sua posição dentro do centro do cérebro do homem e você está de volta a ser um humano. A beleza do novo conhecimento que traremos é que o homem estará tão ocupado visitando e percorrendo o universo que não terá tempo de criar riqueza, de se apegar à fiscalidade e de se apegar a este planeta. O turismo é a melhor coisa que o universo já criou para as almas que podem levar-se a esse nível. Cerca de 30 minutos dos seguintes ensinamentos devem ser ouvidos, pois existem grandes lacunas de silêncio aqui nessa parte, onde a comunicação é com a alma. Senhor Cash continua, eu não sei nada sobre HARP, e ouvi muitas coisas a respeito disso. Não tem nada a ver com nossa tecnologia isso. Não estamos aqui para lutar contra outras coisas, outras pessoas. Estamos aqui para definir o rumo. Não tem nada a ver conosco o que eles fizeram. A bomba de Hiroshima, a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, o que quer que seja, a poluição do ar com CO2 e o resto disso. Isso toma muito tempo e é irrelevante. E porque estamos estabelecendo um novo rumo para a humanidade com a nova tecnologia. Os outros seguirão adiante enquanto criamos as novas condições para a vida na Terra. Não temos nenhum problema com essas coisas, mas é a compreensão do conhecimento que trará a mudança. O que eles podem fazer? O conhecimento já está aqui. Ele foi planejado há milhares de anos de antecedência. A beleza do processo é que nós criamos uma condição e eles cumprirão com isso. Nós não os obrigamos a cumprir a condição. Isso é uma grande diferença. Eles mesmos farão isso. Isso vem do desapego, vendo que nós concordamos em fazer, até que ponto estamos dispostos a tomar medidas para trazer a mudança. É principalmente a condição que criamos, o que vemos, o que temos, o que pensamos. A disseminação desta tecnologia tem sido mais rápida que qualquer outra religião na história do homem. Apenas um rápido resumo. A Fundação Cash investiu milhões como empresa e eu acho que um governo e bancos estão envolvidos. E eles concordaram em trazer a tecnologia à tona em público. Agora eles não estão cumprindo o prazo acordado. Se eles não cumprirem, um caso de fraude será apresentado contra eles e eles serão expostos ao público e aos buscadores de conhecimento. Foi dado um pouco mais de tempo a eles. Isso mudará o futuro da Fundação Cash. Se for um caso de fraude, levaremos tudo isso para os buscadores de conhecimento para que você decida o que fazer. Não esqueça, como está sendo demonstrado pela intenção diária no Brasil, todos nós temos um enorme poder dentro de nós que nós não exploramos para equilibrar toda essa situação. Se eles entendessem o poder que temos, tentariam rapidamente corrigir a situação. Ensinamento sobre como deutério alimenta as células. Hidrogênio, trítio, deutério. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse uma vez que o alimento é digerido através do deutério, que é convertido para alimentar a alma de cada célula do corpo de acordo com sua necessidade. Sr. Cash responde. É a energia do deutério. O hidrogênio, deutério e o trítio têm todos uma exigência diferente para existir. O deutério é uma condição equilibrada, fundamentalmente como uma matéria. Mas nem todos os deutérios são iguais. O próprio deutério tem isótopos de diferentes pacotes de energia, que em essência não são um só. Hidrogênio tem um próton e um elétron, deutério tem um nêutron e um próton e um elétron, e o trítio tem dois nêutrons, um próton e um elétron. O deutério é um plasma de condição intermediária equilibrada, mas de uma ordem diferente de força. Deutério é equilibrado porque tem um próton e um nêutron, enquanto que hidrogênio não tem nenhum nêutron, portanto absorverá energia em excesso para construir até um nêutron. Enquanto o trítio já tem nêutrons em excesso, ele tem dois, portanto pode dar energia quando está faltando. Deutério é o equilibrador entre o hidrogênio e o trítio. Este ato de equilíbrio permite a criação de radiação ou alimentação das células. Quando os plasmas têm diferenças de força, eles formam isótopos, como discutimos há algumas semanas. Você tem uma força básica de campos magnéticos e gravitacionais no plasma. Quando há desvio na força do campo, ele cria algo como os isótopos. Estamos acostumados a isótopos no estado da matéria. Este é o princípio de funcionamento da tireoide, tálamo e timo. Quando estão mais saturadas de trítio do que de hidrogênio, elas depositam essa energia extra no deutério. Aquele deutério usa a mudança no nível de energia para converter elementos. Por exemplo, se você tiver falta de cálcio, potássio ou o que quer que seja, a glândula usa a energia do deutério para converter a linfa naquele cálcio. Na verdade, ele converte a energia plasmática do deutério em, por exemplo, cálcio, que então se torna um tecido muscular, por exemplo. Faz isso para o que for necessário. Se o deutério não for usado, ele permanece especialmente dentro do sistema linfático como energia plasmática porque seu núcleo é equilibrado. É por isso que temos linfas em toda a parte do corpo. Se o deutério entrar em uma posição de menor energia, então ele alimenta. Se vier em uma posição de energia superior, então ele absorve. Mas ele ainda mantém a estrutura do hidrogênio, ou o que chamamos de singularidade do centro ou do núcleo. Eu chamo o elétron de coletor. É preciso olhar para o conhecimento do plasma e entender a conversão entre o plasma e a matéria, ou o estado de Gans. É assim que as coisas são feitas no processo da criação. A maior parte da criação funciona desta maneira. Você não tem materiais nucleares enormes. A criação parece estar usando a simplicidade do sistema de transferências de energia hidrogênio, deutério, trítio. Você tem sempre um desvio nos níveis de energia com absorção de um ou redução do outro, e depois um ponto equilibrado. O deutério cria esse ponto de equilíbrio. No hidrogênio, você só tem um próton e nada mais. No trítio, você tem um nêutron que está tentando se converter. O objetivo final do deutério é criar uma posição equilibrada entre os dois extremos, um tentando absorver e o outro tentando dar. É o mesmo em todo o universo. Mesmo quando muda para o carbono 14, nós vemos o mesmo comportamento. O carbono 14 no espaço não viaja apenas para ir a algum lugar. Há um isótopo de carbono 14 em um nível de energia diferente do outro, o que permite que ele seja transmutado. É parte do sistema de transporte do futuro, transmutação profunda do espaço. Você se sintoniza nele e ele se torna literalmente uma trilha, que você segue para ir de A para B. Nós viajamos no espaço em um dos isótopos de deutério ou carbono 14, mas fundamentalmente é um deutério em combinação com a radiação de campo da estrutura de diamante, que é um conhecimento desconhecido para o homem. Pergunta para o Sr. Cash. Se pudermos tocar ou lembrar o Criador dentro de nós, então poderíamos escolher qualquer forma que se segue mais tarde, até o momento de hoje, nesta presente forma física aqui na Terra? Sr. Cash responde. Se conseguirmos isso, estaremos na força da alma do Criador, que então, através disso, está conectada a tudo o que é criado. Portanto, você tem acesso a todo o conhecimento. É muito simples. Através dessa força da alma, da força do Criador, você realmente tem acesso a todo o conhecimento de tudo o que é criado. Porque o que é criado está fora de sua visão, de sua origem, de seus campos magnéticos. Os campos do universo estão sempre conectados à sua fonte. Essa é a simplicidade do universo. Pergunta ao Sr. Cash. As almas não esperam. Ao contrário, elas preparam as condições para que as coisas aconteçam. Sr. Cash responde. Você não está muito longe. Nós criamos a condição do conhecimento para que esse conhecimento crie a condição para a paz, e então força o homem a acatar isso. Estamos mais ou menos preparados para aquele passo final rumo à paz mundial, para a compreensão disso. Por favor, todos os que puderem, inscrevam-se para a transmutação. Quanto mais pessoas de diferentes nacionalidades e posições neste planeta pudermos mover, menos os governos poderão restringir. Precisamos fazer isto de uma maneira muito rápida. Se você não pode viajar para Lins, então você pode patrocinar alguém. Temos muitas pessoas que querem fazer isso, mas financeiramente não podem arcar com isso. Até agora você sempre falou, agora é hora de realmente participar e trazer essa mudança. Quanto mais pessoas pudermos transmutar e trazer para o novo conhecimento, mais rápido poderemos mudar a situação. Está na hora de servir. Estamos fazendo tudo o que podemos, trabalhando 24 horas por dia para criar a exposição e o conhecimento e a tecnologia. É a hora de agir. Esse é o fim do resumo desse workshop número 445.